sou nada, sou escravo desse mundo. E os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar. Já não tenho forças e preciso ser guiado. Paz é uma pessoa, amém? Amém? Paz é Jesus Cristo. E da mesma forma como aquele que está em guerra acha no refúgio o seu alívio, nós achamos em Deus o nosso alívio, a nossa paz. Ele é o nosso refúgio. E se tem alguém que sofreu tribulação nesse mundo, foi Davi. E ele, com toda a sua culpa, com toda a sua perseguição que sofreu, ele escreveu uma promessa linda. De que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e é socorro bem presente na tribulação. Amém.